Muito mais bonita. Começa na sexta e termina na segunda. Se bobar, só chega terça-feira. O atestado tá comprado, mete logo 4 dias. Na quarta eu descanso e vou trabalhar na quinta. Na sexta tem de novo. Ana Maria disse, meu filho, toma juízo, leite tá caro, filho uma égua, toma cuidado, não fazer filho na filha dos outros. Maria, não te preocupes, eu sou um cara remunerado, eu tô curtindo com a mulherada, eu sou o rei do rock doido. Ei, hey, diz aí, chegou o rei da festa, da festa. Ei, hey, diz aí, chegou o rei da festa, da festa. Ele chegou, Sano Roger. Peste insana é o nosso rock doido. Eu já tô legal. Não aguento mais bonita. Começa na sexta e termina na segunda. Se bobar, só chega terça-feira. O atestado tá comprado, mete logo 4 dias. Na quarta eu descanso e vou trabalhar na quinta. Na sexta tem de novo. Ana Maria disse, meu filho, toma juízo, leite tá caro, filho uma égua, toma cuidado, não fazer filho na filha dos outros. Maria, não te preocupes, eu sou um cara remunerado, eu tô curtindo com a mulherada, eu sou o rei do rock doido. Ei, diz aí, chegou o rei da festa, da festa. Ei, diz aí, chegou o rei da festa, da festa. Sozinho aqui, às vezes o silêncio evita palavras ao vento. Por favor, atende o celular quando eu precisar falar. Fomos bons amigos, agora não é o momento. Insistir pode ser ruim, não é a melhor opção. Desde que você voltou pra ele, então tomou a sua decisão. Seja feliz. Eu sou o cara que te acolhe quando ele te decepciona. Já cansei de te ver chorar por uma ilusão. Oh, sou o cara que te acolhe enquanto ele te decepciona. Já cansei de te ver chorar por uma ilusão. Conexão.com. Do sucesso. Apague a luz quando sair. Preciso ficar sozinho aqui. Às vezes o silêncio evita palavras ao vento. Por favor, atende o celular quando eu precisar falar. Fomos bons amigos, agora não é o momento. Insistir pode ser ruim, não é a melhor opção. Desde que você voltou pra ele, então tomou a sua decisão. Tchau, seja feliz. Eu sou o cara que te acolhe quando ele te decepciona. Já cansei de te ver chorar por uma ilusão. Oh, sou o cara que te acolhe enquanto ele te decepciona. Já cansei de te ver chorar por uma ilusão. confiar em você e me enganei totalmente. Mas tudo bem, tentei te esquecer, mas nosso filho precisa de nós. As cartas na mesa, não adianta esconder. Quanto vale amar você? Fiz planos perfeitos. Conexão.com Conectando sucesso. Pensei que podia confiar em você e me enganei totalmente. Mas tudo bem, tentei te esquecer, mas nosso filho precisa de nós. As cartas na mesa, não adianta esconder. Quanto vale amar você? Fiz planos perfeitos. Banho que quem comanda a festa é o DJ Amaury Leal. Amazônia. Tupinambá, oh, eu chamo.